foto de biquíni, de beijinho e de carão. Faço tipo, faço pose, ostentando o meu carrão. Tiro foto até malhando, alisando o meu corpão. Os garotos vão pirando nas selfies que eu vou postando na selfie. Eu tiro onda de gatinha na selfie, acompanhada ou sozinha na selfie. Só pra ver você chorar na selfie. Eu gosto mesmo de ostentar. Arrocha e chora. Tiro foto de biquíni, de beijinho e de carão. Tipo, faço pose ostentando o meu carrão. Tiro foto até malhando, alisando o meu corpão. Os garotos vão pirando nas selfies que eu vou postando nas...